sem saber porquê. Vamos indo sem saber pra quê. Vamos indo sem saber porquê. Por cima das antenas de TV, um Cristo Redentor faz centenas de promessas pra nós. Super-heróis por baixo das antenas de TV, apenas nosso amor. Sem saber.